Na manhã clara, Moisés subiu com tábuas de pedra, o Senhor o guiou. No monte Sinai, a voz ecoou: Eu sou o Deus que a graça do céu enviou. Ó Senhor, Deus de misericórdia, em Ti confiamos, em Tua bondade. Perdoa nossas falhas, nossa iniquidade. Toma este povo como herança de verdade. Sou zeloso, não me deixem de lado. Com amor eterno eu faço pactado. Ó Senhor, Deus de misericórdia, em Ti confiamos, em Tua bondade. Perdoa nossas falhas, nossa iniquidade. Toma este povo como herança de verdade. Maravilhas Tu farás diante do Teu povo. A terra prometida em Teu amor renovo. Três vezes ao ano diante de Ti, Moisés desceu, seu rosto a brilhar, a luz do Senhor não pode ocultar. Com véu sobre a face, o povo temeu, mas em sua presença o amor se acendeu. Que a luz do Teu amor sempre nos guie, e em nossa história a Tua glória se manifeste.